pouco a mim, pouco, pouco e mais barulho. Attack those units, hein? That's a bingo! Começa agora, Omelete Nats. E aí, Reis, tudo bom? E aí, Thiago Romariz, tudo bem, e você? Tudo maravilha, tudo beleza. Vamos lá, então, para a segunda parte do Omelete Nights, especial com os caras do MRG, matando robôs gigantes. Diogo Braga, Roberto Duque Estrada e Afonso Solano, mais perturbados ainda do que a mais gente. Mais perturbados. A continuação nem sempre é tão boa, assim. Continuação, comparação com a primeira parte. Olha, né? Eu gosto muito, viu? Eu acho Cavaleiro das Trevas o melhor filme do Batman de todas, entendeu? Entendi. Então... O Batman Retorno é o meu preferido, que é uma continuação também. Então fique aí com a continuação é sempre melhor. E a gente se vê no próximo. Omelete Nights. Falando em pênis, hoje de homenagem, omelete... Vim com uma cueca de ovos fritos. Eu acho que tem que mostrar. Mostra, tem que uma foto verdade, pro post. Aqui, a ó. Foto pro post a gente costuma Eu botei fazer. No Instagram, rapaz. Aqui, é, a gente viu. Você mostra a porra da calça, cara. É que eu sou uma pessoa... É de muito bom gosto. Eu sou uma pessoa esotérica. Eu acredito no poder da reflexão. Olha, dos objetos. No momento o Afonso tá se dando um alto cuecão. É um cuecão wet. Um wet. Assim, cara... Se a gente não tivesse no Omelete, gravando o Omelete Night, você seria um cara de 30 anos usando uma cueca de ovinho, tu tá ligado, né? Sim, mas você fala de videogame pra ganhar dinheiro também. Aí, sob a ótica de um adulto de gravata, você é um garoto, né? Você é um... Eu e você, Diogo. E todo mundo aqui, que compra Sim. bonequinho, todos aqui, sob a ótica de um advogado... Né? Da Paulista. Vamos falar sobre isso, Somos uma terapia crianças. Em grupo. Acho que é o momento de uma terapia em grupo. Acho bom. A gente vai começar é pela cueca. De uma terapia em grupo. Cueca de omelete. Cara, eu achei a cueca bacana. Lembrei do Érico, pô, lá na Disney. Eu agradeço, porque você, você lembra de mim quando compra cueca. Tá, deixa eu perguntar aqui pro Romariz. Romariz, você vai comprar cueca. E aí você faz uma... Você compra qualquer cueca? Não. Ou você olha e fala assim... Pô, tem que ter o elástico X, tem que ser boxer, tem que ter cor. Tem que dizer qual tipo de cueca que você usa. Aliás, deixa eu falar aqui, pelo padrão do elástico da sua cueca, eu diria que é uma samba canção. É uma samba canção. Sim, essa é. E eu respeito quem usa samba canção, porque samba canção é aquela coisa meio libertário, né? Uma coisa carioca, assim, carioca dos anos 50, meio Raul Gazola, né? Assim, uma coisa meio samba, meio... Mais saudável. Mais saudável. Boxer, né? A boxer ainda é a melhor de todas. Eu acho a melhor também. É, a boxer... Nossa, boxer eu me sinto... Olha só, a cueca... Eu só uso de cueca agora. Uma vez eu falei isso. Eu só uso boxer porque eu quero a contagem mais baixa mesmo. Eu prefiro que a contagem... Mas boxer não aperta. Ela agora tem uma costura que te dá um espaço a mais. Mas eu me sinto um velho com aquela coisa frouxa ali, aquele pano sacal, sabe? Rendido. É, eu falei, não, ou é aquela, né, ou o samba canção. Eu acho que um velho mesmo você se sentiria se você usasse de seda. Calça. Ceroulas. A cueca samba canção de seda, com aquele padrão meio anos 70, essa aí é a cria. Essa é justo. Um horror, porque a seda, ela acaricia o seu falo. E aí, você anda na rua como Verdade. Se tivesse uma mão. Muito lindo, tá tomando em você. Fazendo carinho o tempo todo. Não dá pra andar. Uma vez eu fiz uma prova de vestibular e voltei andando pra casa. Cara, eu parei no meio do caminho e pedi um táxi, cara. As mulheres agora, não sabem dos problemas que o homem agora, enfrenta. Agora, se eu pudesse... Sabe essa história de voltar no tempo e refazer as coisas que você errou, não sei o quê e tal? Uma coisa que eu faria, eu voltaria no tempo e pararia de usar sunga, eu só usaria boxer quando era moleque. Porque a sunga é uma merda, porque você vai rolar toda a sua coxa, entendeu? Se você é um adolescente gordinho, você vai ficar com aquela coxa ralada e aquele vermelho. Aquele roxinho, aquele roxinho. É aquele assado, o assado é terrível e aquela cueca meio sunga, assim, isso, sabe, se você usa boxer, evita, mas nessa... Cara, é horrível. Curiosidade, Dani, mulheres, como é que você... A mulher usa cueca... Não, mas eu... Como é que é? Tipo, calcinha menor incomoda, fio dental, porque às vezes a gente vê na rua. Pergunta. Você tá querendo perguntar que calcinha ela usa? Que nível, né? Fala logo, Thiago, que você é um pervertido. Não era exatamente isso que eu queria perguntar, mas... Você quer saber o quê? Mas vai ser. É, qual que você acha mais confortável? A calcinha fio dental ou a calcinha... Estilo vovózinho. Vovó, né? Ah, e tem uma nova, que é tipo cuequinha, boxer feminina. É. Depende do tecido. Se for uma seda, você pede um táxi, igual... Não, isso não acontece. Isso dificilmente acontece. Depende do tecido. Se for um algodão com alguma coisa, um elastano, alguma coisa do tipo, pode ser qualquer tamanho, porque não incomoda. Com o quê? Desculpa, eu não sei. Elastano. Eu não tenho a mínima ideia do que é tá, isso. Tá, é um negócio que estica um pouquinho. Certo. Eu fico instigado com essas roupas íntimas que lançam de vez em quando. O cara lança calcinha e tal. Sem costura, sem corte, sem nada. Parece que foi criado de nanotecnologia, que brotou, assim, sabe? Esculpida direto na madeira. O treco surge. Eu não sei como é isso. Mas que delícia. Não, mas ele fala que é sem costura porque não marca na roupa. Tem roupa que mulher usa, vestido, alguma coisa do tipo, ou uma calça, legging, não então. É uma coisa assim, tipo um moto contínuo da não, roupa não é pintado íntima. No corpo, Érico. Não existe uma calcinha invisível. E o cara, não tem? Não, é que o não cara... Não é a tinta guache que você pinta. Não, mas olha só, ali, tem não, cueca sim. Não. Tem cueca sem costura. Eu tenho cueca sem costura. E realmente não tem costura nenhuma na parada. É, não tem costura. E é uma delícia, cara. É uma delícia, é a melhor coisa pano, que tem. Imagina um pano. Tô imaginando tipo, pano. Um pano. É fácil imaginar um pano. Saco. Um pano, pano tipo em formato de como saco. Como é que ele ficou assim, Thiago? Não, um pano tipo uma rede. Mas essa é a nossa, tipo um essa é a nossa não, dúvida. Não, gente, a questão... Não, você, cara, eu não sei se o processo é esse, mas é como se você queimasse ao invés de costurar, entendeu? Jesus Cristo. Pra você grudar. Eu acho que é feito com laser, que quando você vai fazer barra de vestido, você pode fazer a costura normal, que é um preço, que mas ele vira e costura. Um laser com uma ou ele faz laser a laser tá que ele corta e não acontece importante. Nada. O que, que existe mais importante no seu corpo do que seu saco? Tiago, você é um gênio, viu? Você é um homem iluminado. É verdade. O tapa-sexo da Globeleza é feito do quê? É um arame com... É como se fosse um arame com um tecido, sei lá, um algodão e tal. Um adesivo pra grudar. Aí na ele, você cola na pepeca e o arame vai por baixo e encaixa no seu fiofó. Ah, é tipo um gancho? E atrás fica solto. Não fica preso, só fica preso na frente. É, atrás fica um gancho que dá a volta. É um butt plug, basicamente. Não. O que me leva... Ele encaixa, assim. O que me leva a trazer a pauta do butt plug com o rabinho felpudo. Vocês estão sabendo desse trend? Eu tô sabendo. Esse trend. É o seguinte, todo mundo sabe o que é um butt plug. Sim. Né? Talvez o ouvinte não saiba, é bom você explicar. O Thiago. O Thiago vai explicar que ele tem cara de... Envoltura. O Thiago tem o Thiago cara... Explica. O Thiago tem maior cara de tintim, aí fica mais... Vamos lá. Thiago, o que é um plug anal? Plug anal. Você já assistiu... Me lembra aí o butt plug que eles fazem no filme do... Roku. Não. Debbie Does Dallas. Homem Suados 3. Não. Um butt plug é um artifício erótico que se usa pra enfiar no cu... No ânus. Sou benzão, cara. Artifício erótico que se enfia no cu. Olha como é que eu não... Ah, entendi. Mas é pra... Ele fica parado quando, ali. Quando fala em fio terra, assim, você pensa em termos de eletricidade, entendeu? O butt plug é tipo uma tomada. É uma tomada que você considera que o seu ânus, seu esfíncter, pode ser uma tomada. Não do padrão novo, que mas do padrão antigo. Quem tem entendeu? Esfíncter que usa uma quem tem esfíncter? Todo mundo tem esfíncter. Que usa butt plug. Mas é como se fosse um fio terra com uma tomada, que é o macho da tomada, vai enfiar no seu fêmea, que não é o padrão novo, é o padrão antigo. Uhum. Não é de três furos. Vai é um muito furo longe só. O resto. Volta. Eu vou te falar que ficou muito complicada a tua explicação, cara. Eu acho que você, a analogia com fiação, eletricidade, é errada. Mas eu entendo de onde vem, porque o Hessel fez elétrica. O que você fez? Eu sou assistente técnico de eletrônica. Olha aí. Assistente técnico de eletrônica, ele pensa em termos de eletricidade. Ele fez aquele curso da Abril. Mas é muito... Não, é aquele que vem na revistinha, Hessel. Naquela revistinha do Homem-Aranha. É muito mais próximo de hidráulica. Porque é aquele cano... Sabe quando você tem um cano, que aí você fala, putz, eu preciso... inutilizar esse cano. Exato. Você compra aquele treco que só fecha o cano. Você passa uma veda rosca. Veda rosca. O butt plug em português tinha uma que... pro eu cu, cara. Cunho aqui junto com o Hessel. É o veda rosca. O veda rosca. Em português. É ou o vagalume, né, cara? Ou vagalume. O vagalume, feitiço do vagalume. É botar a lâmpada lá. E é daí que você veio... queria falar de butt plug? Por quê? Porque eu achei importante a gente discutir isso. Tu ia falar do rabinho. Do rabinho, porque que o butt... rabinho é esse que eu não tô o butt plug já tava popularizado entre a galera que curte lá, né? É, e aí o pessoal falou, um japonês provavelmente falou, vou colocar um rabinho, um de raccoon aqui, sabe? Mas tem vários tipos de rabinho, tipo rabo de tatu, isso. Rabo de coelho. Rabo de fox, de raposa. Raposa sete caudas. Personagem. Aí a galera do furry, né? O furry. Thiago, vamos explicar pra galera. Os furries. Quem são os furries? Furry eu não sei quem são. Ah, Beto. Essa galera que gosta do peludinho. Eu acho que os brownies que adoram o Meu Pequeno Pônei devem curtir um butt plug com o rabo de cavalo. É essa porque galera. É aquela coisa, né? Aquele rabo de cavalo é o mais vistoso, né? Os furries são... Os rabos dos, dos pequenos pôneis estão entre os mais bonitos já criados. São fabulosos. Né, pela são. Fantasia. Isso. Eu acho que vai faltar criar só então um butt plug do pavão, né? Porque o pavão é o rabo mais vistoso do reino animal. Exato. É. E aí Mas eu acho que ele vai ter um problema de estabilidade, o rabo do pavão. Vai puxar pra trás. Porque ele é muito alto e ele vai começar a cair pra trás e puxar o cara, sabe? Uhum. Tipo, é complicado. É complicado. Os estandartes? Estandartes. Os estandartes de carnaval não são assim. Presos, né? Clóvis Bornai podia. É que a masculinidade é muito questionável das pessoas que usam isso. As pessoas que participam do carnaval. Eu acho que deveria existir um bloco nerd em algum momento aí, em alguma escola de samba. Tem no Rio. Tem um bloco. Não, mas na... Desculpa, eu não vou no bloco lá do Mário. Desceu tocando a música do Mário. Há 2 anos atrás teve um desfile que teve o Homem-Aranha, teve o Batman, tiveram lá os Stormtroopers, Avatar. Tem que ter um desfile desse cheio de youtuber. Que youtuber vocês gostariam de ver vestindo todo pavão, assim, na. Né? Jovem Nerd. Claro. Né? Com certeza. Aí ela das baianas, total, né? Olha aí. Deixa eu explicar que o Afonso perguntou. Como vocês imaginam a fantasia do Jovem Nerd? Como seria a fantasia do Jovem Nerd? No... Tem que ser algo bem, bem, né? Que represente o nerd máximo, né? Tem que ser Retorno de Jedi, cara. Leia, pô. Slave Leia? Leia. Tem que ser uma coisa pra ele sair. Ele amarrado no Azaghal, assim? Jovem Nerd amarrado no Azaghal, porque os dois têm que ir juntos, eu acho. Justo. Ou ser, então... não tem aquele locutor? Olha onde é que eu vou. Do Pod Race, que tem 2 cabeças. Sim. Pronto, sim. Jovem Nerd Azaghal. Olha aí. Boa também. Romariz, sabe aquelas fotos, aqueles desenhos de gatinha, só que peladinha, de perna aberta? Tem uma cultura na internet japonesa. Mas você tá falando de animal ou de gente? Não, é tipo aqueles desenhos animados japoneses, que os personagens são gatinhos e não sei o quê. E aí rola uma parte erótica muito forte. Isso é o furry. O cara que gosta disso tem tesão em uma gatinha que parece um humano, mas, sei lá, de perna aberta. Tipo a gatinha do Darkstalker, a Felícia, que é um dos personagens mais sensuais do filme. É furry. É porque fur, vamos lá, pra quem não fala a língua do Mr. Bean, fur, pelo, né, são os peludinhos. Eles fazem convenções... Todos vestidos de fox, de... Eu não consigo falar raposa, cara. Qual é o problema? De raposa, de, sei lá, de esquilo e tal. Uma pergunta. E trepam e... Se eu for de camurça, roupa de camurça, eu entro no grupo? Eu sou aceito no grupinho? Tem que ser emulando um animal. Velvet Diogo. Não. Eu gostei. Mas não é furry. Você próprio animal. Você usaria uma cueca de camurça? Caralho, com certeza. Agora. Com certeza. Mas não ia ter o efeito da seda? Não, mas aí você não tá me dizendo qual a situação, porque seria gostosa de se usar em casa. Eu acho que as mães, pelo menos a minha mãe, ela tentou inadvertidamente, assim... Palavra do dia, hein? Palavra do dia, Érico Borgo, inadvertidamente. Ela tentou encaminhar a família inteira pro apreço ao furry, porque... Como assim? Porque durante... Como durante assim? O título de hoje tinha que ser... Se prepara, Carol. Minha mãe era furry, Érico Borgo. Sensacional, cara. Durante anos, ela tinha assim, todo começava a chegar o inverno, ela tirava a medida da família inteira e levava na costureira pra fazer conjuntos de plush. Caramba! Plush é um negócio, cara, é quase uma camurça, assim, é um tecido que tem um pelinho, assim, é extremamente confortável, e a família inteira, cada um tinha, parecia a família de americano, cada um tinha uma cor e tal. Falou que qual é a cor que você quer assim? Ah, eu quero a minha azul, da minha irmã queria a vermelha. Tem umas cobertas sensacionais disso. Plush. Eram roupas disso. Nossa. E eu super entendo os furries, porque eu fico imaginando, pô, eu iria numa festa vestido disso, com outras pessoas vestidas disso. É extremamente confortável. Mas casa de swing vive tendo camurça. Mas o próprio George Constanza, ele diz que o veludo é o melhor tecido. Tanto que ele tem um conjunto de veludo e ele não se separa do conjunto de veludo. Mas... Então os furries são muito, muito compreensíveis. Ele encontra a namorada que aceita que ele use qualquer coisa, né? Não me preocupo com a sua aparência. Aí ele bota macacão de veludo, sei lá, fora. Cara. Uma recomendação aqui, visualizei, né? Sou um cara visual. Visualizei sua família tirando aquela foto de família, todos vestindo os seus plush. E é uma recomendação de site aí, pessoal do Omelete, que é o Awkward Family Pictures. Fantástico site, só com fotos bizarras de família, assim, vestidas e combinando e tal. Fica a dica aí. Procurem o Érico. Felizmente eu não tenho, mas o... A minha mãe realmente era muito peculiar, cara, nessa coisa, questão de no momento de comprar roupas. Ela gostava muito que eu usasse conjunto. E mas aí, toda mãe é assim, cara. Mas conjunto... E pior, eu não entendia nada, eu achava que tava bonito. E aí, cara... Coitado. Era tipo a calça listrada, a camisa listrada e o boné listrado. Sim, mas sabe? Mãe é assim, tipo, quando você, você começa a perceber que você tá virando um homem ou que você tá virando uma mocinha... Quando você começa eu a virei usar... homem. Você virou homem. É, não sei o que. Bom. Você me preocupou um pouco agora. Você me preocupou um pouco com você. Quando você para de usar os conjuntos da mamãe, né? Você não precisa usar sempre vermelho, vermelho, vermelho. Né? Aí você começa a entender, olha, estou virando um homenzinho. Usei uma calça jeans e uma camisa branca. Olha, na minha visão, o homem não se importa. Ele também não se importa. É... Essa porra, foda-se, vambora. E aí chega uma hora que você tá cagando e você bebe qualquer merda e vai embora. É um não, ponto. Mas pra ir pra batalha, você precisa se importar. Não dá, não dá. Não, eu, tipo, você tem que ter, você tem que se importar alguma coisa. Você não em pode sair momento. Com a calça listrada, a camisa listrada e um boné listrado agora. Então é vamos e perguntar. Vamos numa balada. Eu realmente não me importo. A minha mãe cansou de mim. E ela parou de me vestir. na verdade, eu acho que eu virei nerd. Uma criança sem amigos. A partir do momento que eu ganhava... Eu sou seu amigo, Hessel. Em que eu ganhava só camisetas com meu nome escrito numa letra dourada e brilhante. E não, eu ganhei, você tá brincando. E eu ganhei um pullover, que era tipo um casaco. Você tá falando sério? Não, eu tinha. Tem foto. Caramba. E eu ganhei um casaco, que era um casaco azul claro de lã, assim. E o meu nome escrito MH, como se fosse a letra do McDonald's, gigantesco no peito, assim. E eu usava um casaco que tava, tipo, em letras vermelhas, MH, e era um casaco azul, assim. Pelo menos a sua mãe não te vestia de Xuxa, né? Que era o que acontecia comigo. Caramba! Minha mãe comprava, na época, a bota da Xuxa para crianças, porque os anos 80 podiam tudo, né? Vendiam aquilo para crianças. É verdade. Era tinha um shortinho da Xuxa para crianças. Não era short, era cueca boxe. É. A blusinha, o colete... E o rabinho de cavalo. Era mais legal, né? Os anos 80 tem. E aí, eu tinha, sei lá, 8 anos, Érico, pelo amor de Deus. Não, mas você não deve ter crescido muito daquela época. Claro que eu cresci. Você também não, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Você também não cresceu muito, não. Omelete. O John Hamm, olha só, você tem que admitir, né? O heterossexual tem que admitir. Tem que. Ele é tão bonito que incomoda, né? O Madman, é a série Madman, pra quem não conhece, aí que tá ouvindo, né? E ele realmente incomoda, cara. Mas eu fiquei muito decepcionado quando eu comecei a assistir Madman. Voltando, eu sou uma pessoa visual, né? Falei, cara, o cara, ele parece super-homem. Ele tava cotado fazendo super-homem. Ele parece super-homem. Ele é o super-homem. Ele é o... Era pra ser ele, né? Isso, e aí no Madman, quando ele vai lá dormir com as mulheres, ele... Com as mulheres, desculpa, velho, caraca. Ele... Ó, o Grobo, biscoito, Grobo! Ele... O cara não malha, cara. Ele não é essa parada pois toda. Pois é, mas aí eu falei assim, pô, mas peraí, mas nos anos 50 ninguém ia à academia assim. Mas ele não malha, mas ele transa. Não, ele faz flexão em casa, ele faz flexão no chão. De leve. Pai. Mas não é aquela flexão estilo psicopata americano. Não, mas é... Mas vai lá, ele pega 5 mulheres por episódio, vai, dá malhação suficiente. Guerra da Coreia ali, o cara não malha, velho. Não precisa, não precisa. É porque não mostrou, mas na Guerra da Coreia, enquanto o cara tava na trincheira, ele fumava um maço de cigarro, tomava 2 uísque, entendeu? Muito mais homem do que ficar puxando ferro. Eu tenho uma história com o John Hamm, já contei, acho que no Omelete TV. Que é, mostra o tamanho da influência de John Hamm sobre qualquer homem. João Presunto no português. João Presunto. Né? Em breve na Record. Trazer o Breaking Bad, né? Pra Química do Mal, não é isso? João Presunto. João Presunto. Os homens loucos com João Presunto. Eu estava cobrindo uma premiação. E era um open bar e tal. E eu tava lá, tava de terno. Me achando, eu comprei a gravata igual do Don Draper, a gravata preta fina. E estava ali esperando, sabe, olhando, o que eu vou beber e tal, indeciso, sabe? Falei, cara, open bar, o que eu pego? John Hamm encosta do meu lado, estica a mão e ele fala, Jameson, on rocks. E surge um Jameson, um whisky Jameson, com 2 pedras de gelo na mão dele, 3 segundos. Tipo, é como se o cara estivesse aguardando o John Hamm pedir exatamente aquela bebida. Caraca. Ele só chegou assim, Jameson, on rocks. Abriu a mão, tchum, que nem o martelo surgiu, do Thor, veio. Veio, encaixou na mão do cara, thank you. Saiu. Eu fiquei tão abobado que a única coisa que eu consegui falar, Jameson, on rocks. E abriu a mãozinha também. Can I get a Jameson too? O meu demorou uns 30 segundos, não foi que nem o dele. Mas, cara, eu tipo, caralho, eu preciso tomar a mesma coisa que esse cara toma. Que realmente o Omelete é muito nerd, que tanto que eles tiveram que contratar uma mulher pra ter mulher aqui. Isso. We need a woman! Ah, Omelete Nights. OmeleteNights@omelete.com.br. Vamos para os e-mails, muitos e-mails, viu? Uhum. Olha, um monte de e-mails. Um montão de e-mails. Me chamo Adriano, tenho 22 anos e quero fazer uma pergunta a vocês. Se vocês só pudessem jogar um jogo, assistir a obras de um diretor e ler livros ou quadrinhos de apenas um autor durante um ano inteiro, quais seriam as suas escolhas? Só assistiria filme baseado em livro do Nicholas Sparks. Nem fudendo! Eu ia ser feliz pra sempre, o mundo é perfeito, muito bonito, tudo sol. Material de punheta perfeito, porque só tem gostosa também. Só tem mulher bonita. Se você for gay, só tem homem bonito também. Então, tipo, mundo perfeito. Tá tranquilo. Se eu fosse jogar um game a vida inteira... É um ano só, não é a vida inteira. Ah, é um ano? É um ano, durante um ano. Mexe tudo. Já... Nicholas Sparks, eu ficaria... Tem o Nicholas... Declarou o Nicholas Sparks. Não sei, mas o jogo, tipo... Livro um ano inteiro, George Martin, lógico. Porque, afinal de contas, né? Demora, né? Demora. São cinco livros ali, dá pra você... Né? Dá pra você construir uma casa com aqueles livros. Vamos lá, Érico. Tem que escolher um diretor, né? Diretor. Livro, quadrinho. Mas pode ser uma obra específica, assim? Não, é um autor. Brasileirinho. Uma produtora. Pode. Mas pode ser uma obra, assim? Tipo, eu assistiria Band of Brothers se eu só pudesse o ano inteiro. O cara faz a pergunta, a gente deturpa e responde o que a gente quer. Tá, então é Band of Brothers. Band of Brothers. Band of Brothers. O ano inteiro. Inspirador. Tá bom, eu vou assistir com você o Band of Brothers. Tamo junto. No Dani. Cinema ou... No cinema. Um abraçado. Pô, falando em... Se tem um lugar que eu acho que os adolescentes têm que ir pra se pegar, que é o melhor lugar de São Paulo pra se pegar, metrô. Tem os casais de metrô, né? Casais de metrô são os melhores. Metrô. Os cariocas. Metrô aqui em São Paulo é afrodisíaco. Você passa no metrô, todo mundo se pega no metrô. Mas é o pior lugar. Porque você sempre anda, nunca tem um canto escondido no metrô. Todos os cantos sempre tá passando... Mas alguém, não, mas entendeu? Eles acham. É tipo o metrô de Mumbai, entendeu? Da Cidade do México, tem... 3 milhões de pessoas que passam no metrô, você vai ser visto por alguém, tipo, é o lugar menos escondido do mundo. Mas é um problema ser visto, Hessel? Não, rapidinho. Depende do seu, se você é meio lance do voyeur, exibicionista, beleza. Você quer... Mas os casais de metrô não têm dinheiro, por isso que eles vão pro metrô. Casais de metrô, eles, quando eles começam a se pegar, cara, eles são transportados. Você vê, você olha e fala, cara, esses dois não estão num parque. Aqui. Eles não estão aqui, eles estão em outro lugar. Eles estão em outro lugar. Mas olha só, tem um filme do Tom Cruise com o Jamie Foxx, que fugiu o nome agora. Colateral. Que é a melhor teoria do metrô. A pessoa pode morrer no metrô, ninguém vai se importar. De certa maneira, pela filosofia e sabedoria do nosso incrível Tom Cruise, pode fazer sexo tranquilamente. No coisa metrô. Que as pessoas vão sentir um incômodo pelo cheiro. Excelente. Mas dentro referência. Do metrô é diferente da plataforma. Os jovens em São Paulo se pegam na plataforma. Ah, é? Porque é uma coisa da despedida, entendeu? Tipo, eles normalmente romance. Trabalham juntos ou estudam juntos, é e um vai embora e tal. É bonito, então. Tá fofinho. É fofinho, mas é que tá, tipo, você tá se pegando na frente de todo mundo. Né? Não, mas aqui em São Paulo tem também... Mas em São Paulo tem também os vagões gays do metrô, não sei se vocês sabem. Como assim tem vagão gay? Um monte de coisa nova. Qual é o vagão gay? Cara, os gays relatam coisas pra mim que eu fico impressionada que acontece no metrô e eu nunca percebi. Tipo, um horário de pico. Não, mas peraí, rapidinho. Só antes. O horário de pico. É tipo uma lei, assim, esse vagão é só gay ou é uma parada combinada? Uma parada que os gays... Fazem sem ninguém saber. Sem ninguém saber. É, exatamente. Os Illuminati, né? Os Illuminati. Você tem achando que eu sou Illuminati. Stealth gay. Mas tudo bem. Mas parece que são os vagões do meio. E aí as bichas entram. E aí, tipo, um encosta a bunda no outro. E aí vê se o cara corresponde. E aí começa uma esfregação ali. Ou então o outro encosta o pau não sei aonde, e aí se rola a mão, rola... Na frente de todo mundo. E o pior é que ninguém percebe. É a teoria do ninguém Tom percebe. Cruise aí. E eles contam pra mim, eu falo, gente, não, porque eu gozei. Eu falei, como que você fez isso dentro do metrô? Isso? Eu nunca vou pegar o metrô em São Paulo. Sabe um código E eles conseguem, e ninguém... Assustador isso. Percebe. Começa com o vagão, com a pouca linha aqui. Mas o bom do cano do metrô é que ele é de alumínio, aí você não pega nada. Você não pega a bactéria. Não pega nada. Mas eu queria falar um código legal de viado, que eu não sei, deve ser meio Illuminati isso. Que é aquela coisa do lenço. Você usa um lenço, dependendo da cor do lenço que você usa no bolso e tal, você quer dizer alguma coisa. Isso é nos anos 70, não é lenda urbana. Isso é nos anos 70 em São Francisco, velho. Tipo. Lenço. Você não assistiu. Milk. Milk? Tem no Milk, mas virou moda, sei lá, 5 anos atrás. Entendi. Isso espalhou, velho. Onde você viu o cara usando lenço aqui em São Paulo? É, mas vou te dar a dica, Eu nunca vi ninguém de lenço, mas tava na internet, como se usou, sei lá, eu não frequento os universos. Eu não frequento os universos. Mas ninguém corresponde, por isso que ele tá... Essa eu usava lenço de papel, assim, Kleenex. Homem de Marlboro, né, com lenço no pescoço e um chapéu. Não, mas se tu tá, como é que é o esquema? Tu tá com lenço pra fora... Tu tá no esquema do metrô ou tu só tá dizendo pro mundo, olha, sou gay discretamente falando? De acordo com a sua cor do lenço, você quer dizer alguma coisa, entendeu? Tipo, eu sou ativo, sou passivo. É como se fosse uma festa do sinal, exato. Cuidado, atenção, né? Atenção. Se tá com lencinho verde, tô pronto. Entre com cuidado, dê preferência. Animais na pista. É. Né? Tem coisas desse tipo. Não, e um amigo meu contando, não, porque aí eu peguei no pau do cara, não sei o quê, e aí a velha tava olhando, aí eu tive que mudar de posição, falei... Com que tempo você fez isso? Não, porque entre a estação tal, o metrô tava cheio. Ninguém... Cara, eles fazem loucuras. Seu amigo parece que vive uma vida triste, não, a vida né, dele cara? É bem agitada. Manda bem ele pra uma boate, cara, com dignidade. Tem né? Lugares mais tranquilos pra você fazer isso. Não, mas tem lugares, mas é a tara, né? É a tara da pessoa. Você gay que está nos ouvindo, que já pegou alguém no metrô em andamento, por favor, mande e-mail, quero saber detalhes. Mas se você for até Santana, tem muito tempo. Dá pra rolar um sexo prolongado até Santana. Não é tão longe Santana assim, tá? É, não. Temos muitos amigos gays e acredito que o Roberto e o Diogo assinem embaixo dizendo que isso não é legal, não, cara. Você tá ultrapassando aí o limite do... Tá se expondo demais, né? Pô, se expondo, você tá... É uma nojeira foda. Você não pode ser pego. Você pode fazer o que você quiser. Não, mas... Desde que ninguém descubra. Não, mas... E o que você faz não pode pegar nos outros também. Isso é importante. E não é meio nojento, total. Assim, anti-higiênico. Completamente. O Ben Affleck, que no filme, eu não lembro com quem era a menina, que ele tinha esse casinho de um metrô, que ele botava a mão no alumínio lá, que, que não tem micróbio. Era um micróbio. E aí a menina encostava a bunda e ele ficava lá, E aí dava um agrado na menina, chegava na estação dela e ia embora. É mesmo? Assim, não tô lembrando o nome do filme. É, tipo, Corujão. E depois pergunta por que que quando eu pego o metrô, eu não encosto em nada. Tem que ser meio monk mesmo. Pelo amor de Deus, tem que ir. Não tem condição. Eu nunca pego o vagão do meio por causa disso, os vagões do meio. Você nunca sabe. Só pego ou o primeiro ou o último. Omelete Nights. E-mail de Jadson. Afinal de contas, os super gêmeos usam um anel para ativar seus poderes. Dois. Exatamente. Já começou mal, Jadson. E eu bem me lembre, só bastava tocar em suas mãos e os dedos e pronto. Pois vi várias piadas dos super gêmeos que falam do anel. Escreve e-mail direito, Jadson, não tô entendendo. Que porra de anel é essa? Ele tá escrevendo aqui. Mudou o gênero também. Mas você já tocou no anel? Você tocar no anel é uma magia, né? O anel é mágico, Hessel? O anel é a magia, exatamente. Ah, entendi. O Hessel confirmando o e-mail anterior do lencinho. Né? É a questão do toque, né? A questão do toque, especialmente assim... Eu ia falar entre gêmeos. Nossa, que doente falar entre gêmeos. Tá se enrolando. Vamos lá, os anéis dos super gêmeos. Eles também tinham que falar super gêmeos. Super gêmeos. Nunca fizeram ativar. Balde e águia sem falar ativar. Nunca fizeram. E não existe um cânone, né, do Super Gêmeos. Que bom, né? Não existe. Não, eu acho que devia. Existem obras com Super Gêmeos além dos Super Amigos? Existe. É aquele seriado que é sobre a indústria de Hollywood. Ali eles iam produzir um filme de Super Gêmeos e virou um grande lance. Como é que é o nome desse seriado? Entourage? É. Era do Aquaman, cara. Aquaman. Não, tem do Super Gêmeos, que saiu um pôster. Mas e tal. O Super Gêmeos é tipo uma paródia. É a paródia da paródia. É pra promover o filme que eles estão fazendo agora. É, mas eu digo assim, né? É uma minissérie, sabe? Que tipo não fizeram... Tem, eles estão super amigos e ninguém teve coragem de trazer pros quadrinhos, entendeu? Porque era piada demais. Mas você acha que ia funcionar o Super Gêmeos? Não, sozinho? Porque você precisa... Você sempre depende do macaco, né? O macaco é que é o grande lance. Macaco de quem? Do Superman? Não, do Super Gêmeos. Ah, do Super Gêmeos? É o Glick. Glick! O... Os Super Gêmeos eram humanos? Não, né? Eles tinham orelhas pontudas. Orelhas pontudas. Então não dá pra saber. Não dá pra saber muito bem. Aliás, era uma época que... Nossa... Todo mundo tinha um ajudante macaco, né? O Michael Jackson. Zan e Jaina também tinham. Zan e Jaina são justamente super gêmeos. O Clint Eastwood tinha um ajudante macaco. Ele fez um filme com macaco, que era um orangotango. Sim. O Bill Murray fez um filme com macaco. O macaco nos anos 70 foi o maior animal da década, né? Os amigos de Space Ghost. Fantástico. Né? Também tinha. Fez um filmaço com os macacos. Fez. Na Montanha dos Gorilas. Mó filmaço, cara. História real. Mas olha só, vocês não acham. Como tinha Amy, Good Gorilla. Amy. Good Gorilla. Run. Amy. Bad. Good Gorilla. Pode crer. Lembra? Pode crer. Pô, Congo é filme foda, cara. Eu gosto de Congo pra caramba. Eu gosto muito. A ideia é boa, cara. A ideia é boa. Não tem a Sigourney Weaver, cara. Não. Não, não, não, o resto é aqui. A Sigourney Weaver no Congo. Não a Sigourney Weaver é na montanha. É montanha com os gorilas, gente. É a montanha dos gorilas é que tem que ter a Sigourney Weaver. É. É da Jenny. É da Jenny Gu. Congo Tim Curry. E uma loura. O Curry. E um cara que fez uns filmes... que a gente não vai saber definir aqui. E o Congo é do mesmo autor lá do Jurassic Park, é do Michael, né? Crichton, é. Michael Crichton lá. Pô. É um puta livro, cara. A história é maneira mesmo. É legal. E é tem legal. Amy, Good Gorilla? Tem a Amy, Good Gorilla. E tem ainda o Curtindo a Vida Doidado. O Ferris Bueller fez um filme com o macaco também. Beijo. E aquele foi o Projeto Chimpanzé. Como é que chamava esse filme? Projeto Secreto Macaco. Projeto Secreto Macaco. Muito bom. E tem o Planeta dos Macacos. Tem um filme do Planeta dos Macacos, né? Obsessão do cinema por macacos é incrível. Mas o mais ridículo... Qual? King Kong, clássico. Jorge da Floresta. Tem um macaco. Jorge da Floresta tem um macaco. Tá aí. Qual é o nome do filme do Clint Eastwood? Meu parceiro... Orangotango. É um orangotango, né? Ah, é tipo... Fortes demais para não sei o quê. Bill Murray não só trabalhou com macaco, como trabalhou com elefante também, marmotas. Bill Murray, né? Bill Murray tinha que vir pra Comic Con. Eu acho que ele toparia. Eu jamais chamaria Bill Murray. Não. Que Bill Murray é louco, cara. Tipo, Bill Murray, ele faz o filme, ele é protagonista do filme e ele não vai na Junket. Ele fala, vai, ele vem, daí ele não vai. E aí, outro filme que ele não é lá grande coisa, ele resolve aparecer. Ele age dentro do... Sabe? Ele é o Bill Murray, ele pode fazer o que ele bem entender. Isso que eu ia falar. E o meu medo é, tipo, vou lá pagar Bill Murray, anunciar Bill Murray. Entendeu? Vamos anunciar para o Bill Murray vem. E aí o Bill Murray não vem? Se a gente trouxesse ele para São Paulo, sabe o que ele ia fazer? Ele ia se apresentar na Paulista tocando alguma coisa junto com o Elvis e o Índio da Paulista. Porque ele é... E o Michael Jackson da Paulista. E o Michael Jackson da Paulista. Eu acabei de ter uma ideia para Comic Con. Esse convidado vai vir, com certeza. Podemos trazer para Comic Con o vilão de O Último Desafio com Arnold Schwarzenegger. Érico Borgo. Érico Borgo está no filme. Fantástica interpretação de Érico caindo na porrada com Arnold. Procurem aí no Google. Ator argentino que é realmente sósia do Érico, assim como Robert Downey Jr. e muitos outros atores aí. É igual, é impressionante. É impressionante. Parabéns. Parece. Eduardo Noriega. Pronto. Exatamente, sósia do Érico Borgo. A diferença. Last Stand. Ah, tu tava até agora. Que eles lutam na... Inclusive, a gente não sabia o nome do cara, ele virou o Érico Borgo. O MRG todo do Último Desafio é o Érico Borgo contra o Schwarzenegger. A gente não falou no cara, assim. A diferença entre Érico Borgo e Eduardo Noriega é que Eduardo Noriega dá beijo de oi em outros homens, por ser argentino. Pronto. Eu não tenho esse hábito. Beijo de oi. Você abraça, o que é mais pesado. Eu abraço, segundo a Globo. É bem mais pesado. É verdade. Você sabe que eu parei de prestar atenção depois que falou do anel, mas tudo bem. A Dani tem isso, ela entra em alfa, é como se ela estivesse pegando alguém no metrô. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.